Goiana igual a você. Frigorífico Araújo, tem variedade, tem mais opção. Frigorífico Araújo, a melhor carne da região. Carne de boi, carneiro e porco, carne de sol, codorna, mantinha. Frigorífico Araújo é o endereço da economia. Tem galinha da terra, queijo, coalho, tem requeijão. Frigorífico Araújo é com certeza a melhor opção. Seu churrasco vai ficar ainda melhor com as carnes temperadas do Frigorífico Araújo. E mantinha defumada embalada a vácuo, com preço de atacado. Carne bovina a partir de R$ 6,99. Frigorífico Araújo, 3641-4072. A melhor carne da região. 90 milhões em ação. Aí, galera.